Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, são os sons do rock psicadélico, do krautrock, rock progressivo também, alguma música exótica e esta semana a celebrarmos a chegada do verão no hemisfério norte, mas a chegada do inverno no hemisfério sul, apesar de estar sempre muito mais quente a sul do Equador, por que não percorrermos alguns dos nomes associados ao psicadelismo da América do Sul, uma música, claro, com assente nas raízes dos vários países da América do Sul, mas contaminada aos poucos pela revolução do psicadelismo de meados dos anos 60. Por isso mesmo, durante esta hora, vamos aqui recuperar alguns nomes que fizeram história na América do Sul e começamos pela Venezuela com Tulio Henrique León e em 1966, no registro Tulio Internacional, a faixa Watus, uma música, enfim, muito lounge music, mas aqui com um teclado um pouco psicadélico, numa música que de facto já estava a ser contaminada por aquilo que vinha dos Estados Unidos e também do Reino Unido. É um tema então de 1966, o Atuzzi, um tema que fez história na carreira de Tulio Henrique León, músico da Venezuela. Entretanto, passamos para Harold e Subanda. Harold e Subanda, um nome da Colômbia que em 1975 lançava esta música para ouvir agora na Floresta Encantada. Ansias de Vivir, Harold e Subanda, o nome da Colômbia em meados dos anos 70 para ouvir agora na Floresta Encantada. Thank you. Estas son cosas que siempre yo siento al despertar. Son cosas que todos sienten según su forma de pensar. Ha transcurrido algún tiempo y me encuentro en la ventana. He resuelto ya un momento de tantos que han de llegar. De tantos que han de llegar. Y es que estoy así, con ansias de vivir. Guardo algo grande para alguien especial. Con ansias de vivir, guardo algo grande para alguien especial en mí. Algunas veces temprano salgo a ver el despertar. Despertar de nuevo tiempo, muchas cosas que pensar. Y es que estoy así. Guardo algo grande para alguien especial en mí. Y es que estoy así, con ansias de vivir. Guardo algo grande para alguien especial en mí. Y es que estoy así, con ansias de vivir, guardo algo grande para alguien especial en mí. En mí. Y es que estoy así, con ansias de vivir, guardo algo grande para alguien especial en mí. En mí. Y es que estoy así. Thank you. A Floresta Encantada esta semana na América do Sul, com uma série de nomes dos vários países da América Latina e nomes muito inspirados pelo som psicadélico que chegava dos Estados Unidos e também do Reino Unido, mas sempre unindo esse som novo com aquilo que eram as raízes desses próprios países. Primeiro estivemos com Harold e sua banda, Ânsias de Viver, e entretanto um som mais funk, cargo de Las Quatro Monedas e Gregory, num tema de 1971, a faixa Trauma, mas que pode ser facilmente encontrada esta faixa no registro Sensational Soul Volume 1, uma coletânea dedicada à soul da zona da Colômbia e que foi lançada em 2006. Entretanto, vamos avançar para outro país da América Latina, na Floresta Encantada desta semana. Passamos para o Peru, que teve um dos movimentos psicadélicos mais intensos, tudo misturado com a música que se fazia no terreno, como por exemplo a cúmbia, e também com o lado mais holístico e religioso daquela zona do globo. Um dos resultados dessa contaminação por parte do psicadelismo junto de músicos peruanos são os Cerro Verde. Vamos escutar a faixa I Lost a Game, um tema de 1974 e que pertence então a esta banda Cerro Verde, para ouvir agora na Floresta Encantada, I Lost a Game. Yeah. Últimos minutos na Floresta Encantada a viajarmos pelo Peru, nesta ronda por alguns países da América Latina, influenciados pelos sons do rock psicadélico. Primeiro estivemos com Cerro Verde, I Lost a Game, um tema de 1974, e entretanto cruzamos os Cerro Verde com os Lagonia, outra banda do Peru, muito inspirada, como se nota, pelo psicadelismo. Escutámos a faixa My Love para o registro Glue, lançado em 1968, os Lagonia, outra banda do Peru. Vamos continuar pela América do Sul, pela América Latina, e agora no Uruguai vamos escutar os Psiglo, uma banda que junta a soul com o psicadelismo. Vamos escutar a faixa Catalina, um tema que podemos encontrar no registro Ideacion, lançado em 1973. Chamam-se Psiglo e são oriundos do Uruguai e rodam agora na Floresta Encantada. Salta su boca un borde. Mira las cosas que tiene alrededor. Juega en un mundo de flores de almidón. Viene un gigante a darle de comer. Ella no sabe que un día va a crecer. No te asustes de tus sombras, juega siempre entre las rosas y no llores sin saber por qué. Que tiene alrededor, juega en un mundo de flores de almidón. Viene un gigante a darle de comer. Ella no sabe que un día va a crecer. No te asustes de tu sombra. Juega siempre entre las rosas y no llores sin saber por qué. Hoy Catalina ríe, grita y llora sin saber. Hoy ella quiere pulsar de su boca un porqué. La. Tus padres dicen que no es tuyo, que no trabajé jamás, pero lo que ellos olvidan, que yo te doy felicidad. Por eso no quieren verte a mi lado soñar y cantar. No saben que yo te amo, que tú me das la felicidad. Quieren del futuro te cases con un señor que te lleve al teatro y vivas en el confort. Yo te hablaré de las flores, del cielo, también del sol, y siempre estaré cantando canciones que hablen de amor. Programa especial da Floresta Encantada, um programa dedicado ao verão no Hemisfério Norte, mas na verdade ao inverno no Hemisfério Sul, já que estamos a percorrer alguns países da América Latina e a perceber como é que o psicadelismo influenciou muitos dos músicos dos países, dos vários países da América do Sul. Primeiro estivemos na Floresta Encantada com os Psiglo, uma banda do Uruguai. E no registro Ideacion de 1973 escutámos a faixa Catalina. Entretanto, avançámos para a Argentina, um país gigantesco e muito influenciado pelo psicadelismo, não só da América do Norte, mas também do Reino Unido, com muitas bandas a serem formadas neste período, em meados dos anos 60 e também nos anos 70. Estivemos nestes últimos minutos com os Los Náufragos, em 1969, com a faixa Como Viene la Mano. Mas como disse, há muitas bandas essenciais da Argentina, especialmente bandas que saíram da capital Buenos Aires, que tinha de facto uma grande cena psicadélica. E vamos escutar três bandas de seguida, oriundas precisamente da capital Buenos Aires da Argentina. A mais famosa chama-se Los Gatos, uma banda formada em 1967. Tem um tema muito importante para o psicadelismo da América do Sul, especialmente para uma música cantada em castelhano, a faixa La Balsa, e é precisamente esse tema que vamos escutar agora na Floresta Encantada. Uma banda que fez história, Los Gatos, e cujos músicos se tornaram depois também figuras de proa do rock da Argentina. Los Gatos, então, em 1967, com La Balsa, uma das músicas mais importantes para todo o movimento psicadélico da América Latina. As outras bandas que vamos escutar chamam-se Manal e Almendra. Dos Almendra vamos escutar A Estes Hombres Tristes e dos Manal Jugo de Tomate. Três faixas diretamente da Argentina dos anos 60 e 70, a começar com os Los Gatos em 1967, La Balsa. Tienes pies y tienes manos, pero no se ven Si tus pies hoy nacieron viento, déjalos correr. Y si tus manos con las plantas, déjalas crecer. Vive de azul, porque azul no tienes domingo. Que olvidar cómo ver, que olvidar cómo ver. Una vez vi que no cantabas y no sé por qué. Si tienes voz, tienes palabras, déjalas caer. Cayéndose suena tu vida, aunque no lo creas. ¿Cuánta ciudad? ¿Cuánta sed? Y tu nombre solo. Cuánta ciudad, cuánta sed. Y tu nombre solo. Cuánta ciudad, cuánta sed. Y tu nombre solo. Ser feliz, jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, dada, todo el día pasa arriba y a dormir, o elegiste ser un tipo capo. siempre serio y que da temor. Te verás tener jugo de tomate frío, jugo de tomate frío en las venas. En las venas deberás tener. Si quieres triunfar con las mujeres, tener muchas que lloren por vos, tendrás que ser muy poco inteligente, tener dinero y una buena voz. Pero jugo de tomate frío, jugo de tomate frío en las venas deberás tener. Si quieres ser un hombre importante, que se hable todo el día de vos, o querés inmortalizarte como héroe, asesino o semidios. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío en las venas deberás tener. Três faixas de três nomes essenciais do rock e do psicadelismo da Argentina. Primeiro com Los Gatos, em 1967, escutámos La Balsa. Pelo meio estivemos com os Almendra, A Estes Hombres Tristes, de 1969. E agora os Manal, uma banda mais rock. Escutámos Rugo de Tomate Frio, para o registro homónimo Manal, de 1970. Fechamos aqui o capítulo da Argentina e viajamos para o Chile, e do Chile fica um grupo também histórico, com um disco que é mesmo considerado o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band da América do Sul, o disco de estreia dos Los Max, em 1967, Kaleidoscope Man. Vamos escutar dos Los Max Nada Dulce Niña, para este registro histórico, muito psicadélico, lá está muitas vezes apelidado de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band da América do Sul, aqui claro a referência a esse disco histórico dos Beatles, que saiu também no mesmo ano de 1967. Los Max, do Chile, fica por ouvir Nada Dulce Niña, em 1967. What can I say? What can I do? Nothing, sweet girl, can show my love for you. You know llanto nace como el ave y mi cuerpo siente tu piel dura y tus ojos se esconden en tus ojos. Había algo extraño en tus cabellos, en ellos la luna se enredaba y no pasaba ya su luz. En ellos la luna se enredaba y no pasaba ya su luz. Floresta Encantada em viagem pela América Latina, com uma série de propostas do psicadelismo dos anos 60 e 70 daquela zona do globo. Estivemos nestes últimos minutos no Chile, primeiro com Los Max, Nada Dulce Niña, para o registro Kaleidoscope Man, um álbum lançado em 1967 e muitas vezes comparado ao registro dos Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, devido à produção e a todo o psicadelismo que podemos encontrar neste registro. Entretanto, estivemos com os Embrujo, outra banda associada ao rock psicadélico do Chile. Escutámos Canto Sin Nombre, de 1971. E estamos quase a chegar ao fim da Floresta Encantada desta semana, mas para o final falta ainda irmos aqui à cena Chicano Wave, onda chicana que percorreu o México em finais dos anos 60. Faltava irmos aqui ao México, um país muito próximo dos Estados Unidos, também muito mais fácil de ser influenciado por tudo aquilo que estava a acontecer em termos de contracultura nos Estados Unidos da América. Das muitas bandas que saíram do México nesta altura, aqui o destaque para os Peace and Love, uma banda mais de fusão que combinava a música latina com o rock, também elementos de jazz, muitos ritmos exóticos aqui pelo meio. Em 1971 lançaram o tema Latin Feeling e é essa música que vamos escutar agora. Os Peace and Love, banda do México, a fechar então a Floresta Encantada desta semana, um programa todo ele dedicado a propostas vindas da América do Sul. Por aqui escutamos faixas de bandas da Venezuela, da Colômbia, Uruguai, Chile, Argentina e agora a fechar então do México, os Peace and Love, Latin Feeling, em 1971.